Salvador, muito bom dia, TAM 3732. TAM 3732, autorizado, pouso 90, vento 080 graus, 122. Firme pouso TAM 3732. Zero, chame identificação, autorizando a chegada Mário, junto para o nível 050. Identificou o sinal 050, 1160, como assim informamos da presença do... Zero, zero, autorizada para os Duna. Tá bom, do Duna, tá, 1160. Três, dois, solos, 3732, confirma, não é o que chamou? TAM 3732, bom dia, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 10 no rádio principal, vai seguir o follow me quando eu atravesso o 8. Alfa Juliette, 10, vai seguir o follow me. Vocês avisaram informe sua chamada de pouso? 0. Ana 5-4-0, copiada. Vamos ter chamada de pouso? Olo 1-0-4, se for determinado, já consegui para a conexão do seu voo. Bom voo, Deus lhe abençoe. Uno 1160, voo autorizado descida 2010, ajustado 1095, autorizado final do procedimento, ele é fixo da pista 10, reporte custo localizador. 2000, PES com 1015, liga a esquerda 10, chama no log, 1160. 9. Da 3179, aeronave da companhia vai parquear no 10. Fala Salvador, TAM 3304, informação Fox Trot, autorização Brasília. TAM 3304 para Brasília, está autorizado nível 360. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Arbor, Elefa, onde intercepta pelo Lama 7 conforme. Aciona 5475 e o controle 1208. 3304, autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10, transição Arbor, saída Arbor, transição Alfa, autorizou Lono 7 aerovia, o transponder 5475 e controle 1208, TAM 3304. Poderia mais correto, chama quando pronto para o posto 7, então. Chamará. Chamadora. 312, livre posto, chama táxi. Chamará para o táxi, chama 312. N311 na escuta do controle. Salvador, bom dia. Eu vou fazer uma bateria, comunicação para Porto Seguro. O 2196 para Porto Seguro está autorizado nível 360. Decola da 10 com proteção da saída da Eleda direto. Pode interceptar pelo 44 conforme. Após decolagem, curva à direita. 5501 é o código transponder e o controle 120.8. Obrigado, Porto Seguro, nível 360, falta 10 da Elvira, intercepta 344, 2, 0, 3, 4, 8, 2, 0, 3, 4, 8, 2, 0, 3, 4, Salvador, 131 a bordo, 3 horas, autonomia, 0 Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Puxa na 6312, autorizado o ANEA e decolapso no 0, vento 100 graus, 122. Autorizado ANEA, decolapso no 0. Número 2 nesse setor, mantenha-me escuta e aguarda, por gentileza. comandou igual no 160, estabilizou. Bom, no 160, completo, chame tudo na frequência 1,98 decimal 95. 895, vai chamar o 160 e tem uma aeronave chamando a senhora, eu acho que o Lima Zulu Golf, até mais. Gente, a Patagônia Lima Zulu Golf, precisa. Torre, muito bom dia, gol 1160, né? Tu escuta? Bom, 1160, autorizado pouso 510, vento 100 graus, 122. Sim, pouso 110, 1160. Oceania 63, 12, depois ao 02, chama controle 120, decimal 8, bom gol. 208, 63, 12. Gente, Lima Zulu Golf, mantenha. Tudo mantém o nível de voo 050, vou na proíbe TAP para interceptar a chegada a Mário. Salvador, Oceania 312. Oceania 312, contato rolando decolagem, tudo mantém o nível de voo 350, passando 2000, pós 2 direto Gema. Acima de 2000, direto Gema, subindo a 350, 312. César Bob, por gentileza. 22. Segue Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1015. Pro seu também. Dona. Cliente livre do 1 na Oceania 63, por favor. O 3304 é o número 2 nesse setor, a aeronave do Gol já estava aguardando para a copa já aproximadamente, para a puxa, aproximadamente 4 minutos. Vamos manter me escuta e vai aguardar, ok? Escuta aguarda, 3304. 2096, tem puxa autorizada, sem entrada. Ana 312, autorizado já na trilha do Romeu Fox 098. Romeu Fox 098, 312. Pra 3259, muito bom dia, prossiga. Autorização permitida. Autorizado para Serra Bravo Charlie Tango, nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Arbor, Elepa, Nítibo, onde intercepta a Zulu 2-1 e prossegue conforme o rodo do plano de voo apresentado. Aciona 5503 no transponder e o controle 1208. Recebido autorizado por Nítibo, nível 360, decola da 1-0, perfil Arbor, Elepa, Nítibo, intercepta a Zulu 2-1 e segue conforme o rodo do plano. Transponder 5503. Controle 1-2-0-1-8-0, para instalação aeronave prova, 3259, paciente, me chama quando pronto para push. Solo, gol no 1-6-0. 160. Volume 160, Gol, procede Alfa, me chama antes de Juliette. Me chama antes de Juliette, volume 160. Horas de autonomia alternando com fins, contorno a parte de Alfa, ponto de espera 18895, altímetro 1015, tem bom voo. Passo Alfa, ponto de espera 18895, bom dia. Dan 3304, coordene com a equipe de solo, assim que o banho da Gol passar a cauda, tem livre puxo, chame táxi. Gente, coordenação após o gol, estou autorizado a chamar táxi da 3304. Volume 60, seja passagem ao tráfego da companhia está prosseguindo por ponto de espera. Após a passagem no mesmo ingresso via Juliette para o 03 no pátio principal. Ok, já mantém posição via Juliette, agora a passagem da companhia pode prosseguir para o 3 no pátio principal, no 60. Na 3, no 1 no complexo, no turno 1 no 9, decimal 95. 1-1-8-9-5, quanto hoje, na EP3 ou 9? Oi, Salvador. Bom dia, Xané 6311, no final ILS, baixado, travado. O Xané 6311, autorizado, pouso no 0,080 graus, 122. Sente, 6311. Então, 3179, decolou 09, chama Contronino, 20-18, bom voo. 208, bom domingo. Bom dia, TAM 3179. TAM 3179, contato na decolagem, sobre mantém a nível de voo 320, passando 2 mil pés, vem na proa de Jama. Regindo na proa de Leda. Sim, acima de 2 mil, Leda vai subindo para o 320, o TAM 3179. Controle, bom dia, Gol 1284. Ciência da informação, ponto. 1184, sendo identificação desse a nível de voo 070, voo na proa de Duna. 070 Duna. Bono 891, sendo identificação desse até nível de voo 080 na proa de Mari. Voo 1891, voo na proa de TAP. Seguem em Alfa, ponto de espera, centro de 295, altimetro 1015, tem bom voo, 3304. Solo Salvador, 121, decimal 1. Sente direita, 121, 1, no CDR, 3, 1, 1. Salvador, bom dia, Xenebe 3, como um novizando na próxima sexta. Ela é 3 e 9 no prossegue de Alfa, me chamando para Juliette. Gente, Alfa, chamando para Juliette, Xenebe 3, como um novo. 5.0, boa, 2.1, na beleza. Salvador, já 3304, próximo, pode para a próxima. Já 3304, localizado ali, mantém o no zero. Ali, mantém no zero, já 3304. Voo 2196, decola o Zuno 3, chama controle de Salvador, 120, décima 8. 208, bom dia, 2196. Voo 2196, contato a decolagem, se mantém a nível de voo 360, acima 2000 pés, autorizado o valor. Afirmativo para 360, 2000, letra, voo 9.4, confirme sua velocidade indicada. Agora 2.409. Gente, tem condições de manter 204 da terceira unidade de Duna? Afirmativo, 204. 150. 150 positivo. Gente, grato. 9.891, confirme sua velocidade indicada. 9.891, está reduzindo até 250. Gente, 250, voa na terceira de Duna. Plano de Duna, 9.891. Bom, 1184, reutilizado, descida 2000 pés, ajustada na 095. 2015, acelerando, mantendo a velocidade. Tá, autorizando a 79, Recife, em 125, décima 1. 125, 1, Então, 3304, contato Ronaldo da colagem, se ele mantém a nível de voo 360, via saída da árvore. 360 via árvore, tá? 3304. Lemovino Golfo, autorizado descida até 3000 pés. Ajustado 1.005. Para sequenciamento, curva esquerda na trilha 040, limitado pelo posto localizador. 3259, autorizado, possível estacionamento semi táxi. 3 que manda para o táxi, dá 3859. 060, boa noite, navio. Tango Alfa Mike Charlie Buena Brua de Paripe. Tango Alfa Mike Charlie Buena Brua, mantenha sobre a área de voo visual, 1.500 pés, na proa do farol Itapuã, logo código 0225. Mando 02 no POB. Uno 891, reautorizado, descida 2.000 pés, ajustado 1017. 2.000 pés, proadjudona com 1017, Uno 891, é o número 2? Corrijo, ajuste 1095, é o número 2 na aproximação. 1095, positivo. Evangelho Golfo, seu novo limite é o radial 290 do VR Salvador, aguarde Vitória para interceptar o curso do localizador, confirme sua velocidade indicada. Gente. 1184 e LF. 1184, completo, sendo torre 1.98.95. 1.98.95. Boa noite, 91, busca 2.000 pés, autorizado em cima do procedimento LS, o seu adaptador, já posto no curso localizador. 2.000, reportar estabilizado na estrela 1.0, gol 1.89. Busca, com a velocidade que você poderá reduzir para o seu agachamento? Continua. Continua. Continua. Agora é o número 3. Afirmativo, Lima Velo Golf. Pode se desligar o procedimento, mais um minuto, se eu vou na presidência para interceptar. 7 visava a Piazza. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 139. Ali pouso para o gol. Tem bom voo, 3359. Velocidade, ponto do Cerdão no zero, comando largo 18295. E ajuste no zero, 95, 3259, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, só em Salvador, gol 1891 no final, X-Ray, pistão 0, 2 milhas do externo. 1891, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, aguarde de calibre. No 0 na frente, aguarda, 1891. Oi, Salvador, bom dia, o Papa Romeu é com o Itália. Vem, Madriga? Papa Romeu é com o Itália. Papa Romeu é com o Itália, bom dia. Utilizado final no 7, rebote para ver em março. Utilizado final no 7 para 8. 1-1-8-4 no solo 2-5, direita solo Salvador, 1-2-1, décima 1. Fechou no 1, boa. Salvador, gol no 1-8-4. Livrou, bate, bom dia. 1-1-8-4, prossegue de Alfa Juliette, 7-0-4, no site principal. Alfa Juliette 04, 1984. 080 graus, 109. Livre, pouso na pista no 0, gol 189, não está confirmando a intensidade. Salvador, bom dia, 3859.090, pronto, visual Guaranau, até final. 3289, bom dia, tem condições de decolagem assim que é autorizada? Afirma. Gente, após passagem do Boeing da Gol Nacional, autorizada ali, manter pista no zero. Após passagem do Boeing Nacional ali, mantém no zero, então 3289. Opa, tá passando Azul Gol França. Então Lima, Azul Gol, ajuste no 0, no 5, reposte no externo. Aparato, reposte para o nosso outro dia. Gente, reposte para cancelamento Lima, Azul Gol. Tenente, eu tô Juliette Serra, CMTR 1 no Norte Decimal. Eu te informo que está com a Isa, está número 2. Boa tarde, Juliette Serra. Visual com Sirius 22 na final no 7, curta final. Ok. Tá curvando a esquerda aqui, prosseguindo pra final da no 7, não visual por enquanto. Então, moleque, como é que Charlie? A escuta? A escuta, curta final, hein, Charlie. Ei, Tiago, a gente vai autorizar o pouso no 7, vento 0,0 graus, 0,9 graus. Pode ir. Lima Zulu, Golfo, pode usar o contrato nacional da Unetrade. Gente, Lima Zulu, Golfo, autorizado final no 7, uma atualização de posto. Decolar pistão 0, vento 080 graus, 109. Decolagem 1-0, tanto 3-2-5-9. Papatão, Eco Mike Charlie, no solo 2-9, qual foi a parte de destino? Eco Mike Charlie, ingresse na Quebec, meio taxista à esquerda, execute backtrack e aguarde para o taxi até o 44. Platforma, hotel Juliette Serra, tá, autorizado o cruzamento do eixo, estamos a 2 da presente, reporte a base pela direita, pista no 7. Estou cruzamento final da anúncio, a 1-0, para na base, a base para o 7, até a direita. Pista no 7, vento 0,70 graus, 1,09. Lado pulando para a Golfo. Está confirmando posição 07, entrou no 891? Afirmo 07. Maravilha, muito obrigado. 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Tá 3-2-5-9, cruza 1500 pés na Arbor. 3259, contato Hernando, decolagem, sobre mantém nível de voo 360, passando 2000 pés e voo direto Elefa. Tenente, ascensão 360, após 2000 pés, direto Elefa, já 3259. Atual avistado, autorizado pouso pista. 1-7, vento 080 graus, 129. 3-09. Autorizado, pushback, chama o pronto saco. Chama 3, não copia. Autorizado Guarulhos, via Pesluno 0 até Taubaté, nível 360, decolagem pista 0, primeira curva à direita, perfil de saída da OU, Luta Motivan. Transponder 5513, controle Salvador 120, decimal 8. 5213, 0, 5, Delta de novo, 190, saudável. Decola 090, da Elmer, da Norte, 150. 0319, na ponte número 2. Correto, chama para o chefe de acionamento, 6319. Lado direto, Sosop, Pé 3859. Salvador, muito bom dia, é o Azul 2772, estamos no pátio 3, posição 3, Romeu, centro da informação Foxtrot, autorização é para Porto Seguro. Azul 2772, bom dia, informação Fox, confere, autorizado Porto Seguro, via Golf 677, nível 1160. Decolagem pista 10, após decolagem, primeira curva direita na saída Coral. Responde. 0275, controle Salvador 1208. Autorizado para Porto Seguro, nível 160 pela Golf 677, decola da pista 10, com a primeira curva pela direita, sai no PC da Coral. 0275 é o código transponder e chama o controle Salvador em 1208, Azul 2772. Confirme somente transponder. 0275. Cotejamento correto, Azul 2772, chama pronto para chegar a acionamento. Para. Salvador, bom dia, 7-3-3. Bom dia, 7-3-3-3, informação Fox Trote, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Upezulo 0, por base Upezulo no meio, Cosmo, segue conforme rota do plano, nível 360. Decolagem pista 10, primeira curva à direita. Perfil de saída, Dael, Lida, Motiva. Transponder, 5514, controle Salvador, 120, décima 8. Dado São Paulo, Congonhas, 360. Decola 10, perfil do Dael, Lida, Motiva. 5514, 108. Via Aparecido 10, tempo baixo. Aparecido no meio, Cosmo, com 15, gestão da rota. Correta, 3733, chame pronto para o estacionamento. Obrigado, comandante. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista 0, via Pátio 1 e Táxi Índia, ponto de espera Torre 1, 1895, é legal no 0 no 5. Lima 621, adicione identificação Delta 4 mil pés via chegada Banff. Patrulha de Alagoinhas, ajustado na 0195. Volta do Mike Rafa, bom dia, chame para táxi. São 3663, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 090 graus, 169. Decolador 0763. Conta com o Mike Canelva, chame no ponto espera da Papá. Contando Mike Channel, autorizado ingresso, pista no 7, reporte a linha de pronto. Eu, Cachorro 6250, ponto meu. Salvador, bom dia, Chanel 6250, estabilizado LS, pistão no 0. Chanel 6250, ajuste no 0 no 5, continua a aproximação, aguarde o salido. Tá, escuta, 6250. Chanel 6250, autorizado pouso e pista no 0, vento 090 graus, 139. Autorizado pouso, pista 10, Chanel 6250. Salvador, bom dia, tá 3663. Tá 3663, subatada nível de voo 340 via Seta da Elma. 340 via da Elma, confirme. Afirmativo, e aloca o código 5590. Corrija agora e recebo o seu contato radar. Suba nível de voo 340, passando 2000 pés, autorizado voo direto, Leda. 2000 pés na proa de Leda, em ascensão 340, o TAN 3663. Uniforme Bravo, prossiga. Para o parque principal, posição 019. 090 graus, 139. Telemia 250, no salão 44, chama controle Salvador em 120, decimal 8. Solo 121 decimal 1. Solo 121 decimal 1, Xenéia 250. Xenéia 250, bom dia, Alfa, chamando para Juliette. Taxi de Alfa, chamando para Juliette, Xenéia 6250. O Mike Xenéia Alfa, decola, aos 45, chama controle de Salvador em 120, decimal 8. 08, baixa leve. Procedimento LF, que sou da pista 2, aposte no curso do localizador. 2000, X-ray, chamarei no localizador, né, Deus? Oi, bom dia, o Papa Tango Mike Charlie Alpha, decola uma 7, perfil da Papa Tango Mike Charlie Alpha, contato rolando a decolagem, submantém nível de voo 180 via saída da MOMO. 180 via saída da MOMO, grato, Mike Charlie Alpha. Na minha 3, 1,